Alguém consegue me explicar por que que o Corinthians joga com raça dessa maneira, se matando dentro de campo, em partidas decisivas diante do Palmeiras? E por que que não joga assim todos os jogos, todos? Porque esse time é limitado. Por que não treina para valer? Porque se treinasse para valer, não tivesse essas folgas todas que teve, esse time estaria correndo muito mais. Mas ele se supera quando joga com essa raça que vocês viram hoje. E depois, furando praticamente a bola, o restante da partida toda. Foi isso que o Corinthians fez, furou a bola. Não permitiu mais ter o jogo, como fez na final do Paulistão e fez hoje novamente. E por que é que não faz isso todos os jogos? Eu gostaria de entender. Porque o Corinthians vai jogar lá no Morumbi, diante do São Paulo. Não, parece que nem entrou em campo. Vocês perceberam, né? Jogou contra o Bragantino, parece que nem entrou em campo. É complicado, cara. Eu acho o Corinthians muito mais em condições do que ele vem demonstrando. Porque você percebe que esse time está mal preparado, mal condicionado. Tem muitas falhas defensivas, mas aí a gente tem que falar: que partida do Gustavo Henrique, hein? Que partida desse cara? Que partida maravilhosa. Que péssimo jogo do Carrilho, né? Carrilho joga mais do que isso. O Memphis apareceu, fez o gol, beleza, legal. Yuri Alberto ainda tá fora de forma. Garro correu pra caramba. Mateuzinho foi bem hoje. Bidu foi bem hoje. O Ramalho começou mal, mas depois foi se acertando. O Ranieri se esforçou ali no meio. Não gostei muito do Martínez. Hugo, sensacional na meta. É isso que nós queremos. Nós queremos um Corinthians extremamente forte, competitivo, guerreiro. Se não dá na técnica, vai na raça. Claro, teremos jogo de volta. O Palmeiras tem um grande time. Entra lá no Allianz Parque para buscar o resultado. Mas se jogar com raça, o Corinthians pode fazer frente. Aliás, no Brasil, eu acredito que o Corinthians é um dos poucos times que faz frente ao Palmeiras. Pela rivalidade e pela torcida não permitir que eles relaxem em jogo assim. Mas aí agora domingo, Corinthians encara o Fortaleza, temos que nos preocupar também com o Brasileirão, não tenham dúvidas disso, mas essa vitória foi fundamental para o Corinthians ganhar moral e vamos que vamos.